Olá, eu sou Ricardo Vilas e trago para você o disco do dia. A cada dia da semana, o disco que vale a pena conferir. Amiga, amigo que nos segue, o disco do dia hoje traz o primeiro de uma série de dois programas dedicados à cantora e compositora Isabella Taviani, com seu álbum Eu Raio X. Abrimos nosso programa com a música Norte, de Isabella Taviani, como quase todas as músicas do álbum. Lamento dizer, mas quando a chuva passar eu devo partir. De ter que deixar você por aqui, guardada nas palavras. Lamento informar, devemos nos retirar de onde isso vem. O cheiro particular de se querer tem um tal bem-estar. O novo disco de Isabella Taviani, no que diz respeito às temáticas poéticas, é um disco intimista, introspectivo, como o próprio título diz, Eu Raio X. O amor, a relação entre duas pessoas, esse é o tema recorrente. Confira em A Palavra Errada, mais uma composição da artista. Andei vendo as coisas de outro modo, preciso mais de mim e de você. Andei lendo a vida de outra maneira, preciso menos dar e mais receber. Preciso ao menos compreender que eu não fui a razão do seu desespero. Não fui Deus primeiro. A banda base que acompanha Taviani no álbum é formada por Sérgio Melo na bateria, Rodrigo Nogueira e Marco Vasconcelos nas guitarras e violões, André Vasconcelos no baixo, que também assina a produção musical do disco. Ouça Encaixotei Minha Paz, de Isabella Taviani e Milena, com a participação especial de J.R. Tolstói. Encaixotei minha paz e despachei pelo carteiro. Espero que me faça falta pra eu saltar do meu puleiro. Quando o amor se desfaz, só o delito aparece. Quando o amor se refaz, a gente finge que esquece. Na nossa conta conjunta tudo no vermelho, é um mistério que se assunta no nosso cofre no bueiro. Meu coração cafajeste não recolheu nada que preste, e deste saldo amoroso paguei até IOF. Eu te amo. O som de Isabella Taviani poderia ser descrito como um pop romântico. Muito bem executado e bem produzido, no gênero o disco é eficiente e com certeza vai agradar aos fãs do trabalho da cantora. Escute Raio X, da Milena, única música que não é da Isabella. Se eu pudesse, fotografaria de dentro pra fora a melodia imprimi o coração numa película escura e cinza. Abriria o peito, a pele inteira, a alma fria, pra te chamar de meu, pra te chamar de meu. Ser o teu avesso, teu espelho reto, tua alquimia, o poder de atravessar paredes e rir do que eu não ria. Abriria o peito, a alma inteira, a pele fria, pra te chamar de meu, pra te chamar de meu. Raio X, você de mim. Verso e frente, eu sou mesmo assim. O disco do dia hoje apresenta o primeiro de uma série de dois programas dedicados ao álbum de Isabella Taviani, Eu Raio X. Um disco produzido pela produtora da artista, IT Produções Artísticas. Mais informações sobre a artista e o álbum no site www.isabellataviani.com.br. Isabella com dois L's. Fale conosco através de nosso e-mail discododia@discododia.com e nos comunique seus comentários, pedidos e, por que não, elogios, se você curtiu e que nós apreciamos. Nosso programa é apresentado e produzido por Ricardo Vilas, com a participação de Daniel Roviriego, e sonorizado por André Rebelo. Até amanhã com mais um Disco do Dia.